os que choram serão consolados, e os humildes herdarão os céus. Misericórdia alcançarão se invocarem ao Senhor de coração. Agora é chegado o momento, já é hora de se preparar. Oh, Jesus já está voltando, só falta a trombeta tocar. Então soará na imensidão, entre as nuvens se verá um clarão, e a voz de Jesus chamará: vem, bendito, vem comigo reinar, vem pra Jerusalém receber vida e paz. Possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vem pra Jerusalém receber vida e paz. Vem para o meu lar. Vem pra Jerusalém. Vem pra Jerusalém.